Realmente a Diocese de Coimbra é dividida por arciprestados, que são grupos mais ou menos extensos de paróquias, que depois são, digamos assim, coordenadas por um sacerdote, que tem o objetivo da atividade de coordenação pastoral, de ser de algum modo também intermediário entre essa região pastoral, ou essa zona pastoral, e o seu bispo. Portanto, também a função de, quando surge algum problema, surge alguma dificuldade, algum padre está doente, estar atento e poder garantir que toda a vida pastoral se possa desenvolver. Também coordenar as atividades pastorais, temos reunião dos padres uma vez por mês, temos a reunião do Conselho Pastoral. Portanto, é, portanto, realmente um elo de ligação entre as comunidades e o bispo. Ou seja, para além de cada sacerdote, nas suas paróquias, o seu padre António Loureiro acaba por ter um lugar de coordenação e acabam por estar todos mais ou menos alinhados nas atividades que vão desenvolver. Que vamos desenvolver, exatamente. O objetivo é basicamente este. No nosso caso, o Arciprestado do Nordeste tem os conselhos de Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil e Pampilhosa. Portanto, com funções acrescidas, trabalhos também dobrados para si. Sim, mais que tudo é atenção a toda esta zona e a todos os padres que aqui trabalham. E desempenha estas funções desde o início do ano pastoral. O arcipreste é nomeado pelo seu bispo? Como é que funciona? É nomeado pelo senhor bispo por escolha dos padres de cada arciprestado. Fazemos uma eleição e depois o seu bispo pode ou não ratificar, neste caso tem ratificado as decisões que os arciprestados têm tomado e as pessoas têm proposto. E o tempo de mandato, não sei se podemos dizer assim, qual Sim, é que é o período? Anos. Três anos. Portanto, durante estes três anos, o seu padre António Loureiro tem então esta função de representar-se o arciprestado nordeste da Diocese de Coimbra.